Bom dia, boa tarde, boa noite, caro jogador do Hat-Trick. Você me permite entrar na sua casa? Se você me der essa licença, eu agradeço. Eu sou Vitor Araújo do Nirima Jets, e se ousadia valesse alguma coisa no Hat-Trick, esse tal de Vascão Brasil já era técnico da seleção, já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, vamos falar a verdade, né? Aqui tem trabalho, meu filho. muito bem, estou gravando na noite de terça-feira, dia 11 de agosto de 2009. Se Deus quiser, esse podcast, o quinto episódio do Plantão do Randão, vai estar no ar até quarta-feira, até aí o período da tarde. Mais uma vez eu gravo aqui sozinho e vamos ver se eu quebro o recorde de podcast mais rápido. Afinal, quanto mais rápido eu gravar, mais rápido eu começo a editar e mais rápido ele está no ar. A gente vai falar rapidamente dos assuntos de sempre, as mensagens, algumas coisas que rolam no Fórum Brasil, como anda a seleção sub-20, a seleção principal em clima de renovação, o Campeonato Brasileiro com a pauta do Bruno Sauro. Começamos a falar da Copa do Brasil, eu só vou passar os resultados porque eu não tive tempo de ver os jogos. E a Liga Judônica vai chegando ao seu final, tivemos as quartas, vamos ter duas semifinais disputadíssimas e a gente vai falar de tudo isso daqui a pouquinho, depois das mensagens. Vamos aqui aos e-mails, às mensagens. Pelo e-mail plantandorandão@gmail.com.br, eu recebi um e-mail do Cid Júnior, dos Osso, da Quinta 206. Diz que as edições estão cada vez melhores e me pede desculpas pela goleada que ele me enfiou, 6-0, porque ele tinha que se assegurar que eu não ia aprontar algo como o que eu tinha aprontado com malandros na rodada passada. Paciência, né? Ele diz que procura jogar com poucos titulares na Judônica, mas como as chances dele ganhar a visão dele estão bem remotas, ele acaba escalando muitos titulares na Judônica. Inclusive ele está em processo de renovação do elenco, vendendo alguns jogadores, comprando alguns melhores, visando a próxima temporada. Com isso ele começa a testar os jogadores na Judônica, principalmente agora que o nível vem subindo mais e merece estar nas semifinais. E ele acrescenta uma observação sobre o jogo contra o Norsk, o jogo das oitavas. Uma coisa que a gente não atentou é que ele usou algumas instruções para no meio do segundo tempo serem ativadas caso ele estivesse perdendo, o que foi o caso. Portanto, a virada que ele colocou em cima do Norsk não foi por acaso, nem foi apenas por aquela expulsão do ala que o Norsk teve. Ele trabalhou para isso. Fez muito bem. O Kleber do Molotovs, da sexta 928, ele faz uma correção, porque a gente tinha lido um e-mail dele no episódio passado e ele comentou sobre o site HT Arena e, por engano, a gente de orelhada falou que era um site de Copas Amistosas. A gente falou sem saber ou nem lembrar, porque eu já conhecia o HT Arena e simplesmente esqueci. O HT Arena é um site que permite que você monte a página na web do seu time, né? O endereço é www.ht-arena.com e a gente, claro, vai colocar o link do blog. No Fórum Brasil, nosso amigo Bruno Sauro, do Sauros do Oitava 981, diz que está muito bom mais uma vez e que vai colocar no currículo dele a experiência profissional como redator de podcast de Hat-Trick. Muito bom! A gente tinha brincado com ele por causa daquela pauta da ANS. E ele comenta, olha, foto tipo Tio Sam, aquela do apontando pra como se a câmera e falando eu quero você, etc. Eu tinha feito essa brincadeira e falar, ah, foto tipo Tio Sam eu não tenho, mas se servir, eu tenho uma foto a lá de outra volta. Já dá pra sair por aí distribuindo cartazes com ANS precisa de você. Olha, eu vou colocar o link pra foto, mas não sei não, viu? Talvez se você colocasse uma foto da sua namorada, talvez a campanha tivesse mais sucesso. Eu espero não apanhar por causa disso. Oh, ele fala que já dá pra comentar sobre a Copa. Eu poderia ter comentado, mas não deu tempo. eu devo, a partir da próxima rodada, comentar os jogos da Copa mais a fundo. Não deu tempo desta vez ainda. E já que falamos da namorada do Bruno, o Caneva, do Caipiras da 7724, teve o seguinte para comentar sobre essa foto aí do Bruno. Olha, depois que você postou no mimimi sobre o que a sua namorada disse, aquela brincadeira com o filme Bruno, o filme novo do Sacha Baron Cohen, o Caneva disse que não adianta colocar outra foto. Sua imagem pra galera do HT é essa aqui. E também vou colocar a foto que o Caneva postou, e você vai rir que nem eu tô rindo aqui. E o Bruno respondeu: tô fudido mesmo, lá vou eu pegar a fama de moderador. Caneva, veja pelo lado bom, se você quiser se candidatar a moderador, já tem uma vantagem em relação aos outros candidatos. E fama infeliz dos moderadores, eu queria saber de quem é a culpa. Quem agiu de alguma forma diferente para os moderadores terem essa fama? Ou será que é simplesmente rancor de alguém que teve algum post censurado? Eu me pergunto. O Luiz Larme, dos Dragões Verdes da Quinta 108, ele fala que teve um cara na edição passada que tem a voz do Danilo Gentili. Ele tá falando do Felipe Barwick. Ele cascou o bico de ouvir a voz dele, e realmente as vozes são parecidas. O Arthur do Blablaísta, chumbado, não posso esquecer, da Sexta 53. Pô, é tão difícil falar o nome do meu time certo. Então na próxima temporada eu mudo o nome do time de novo. Desculpa aí, hein, Arthur. Realmente eu preciso de uma fonoaudióloga. O Acaquecendo, do Atrativa da Sexta 799, fala que tá excelente novamente. Ele nunca foi muito de acompanhar o brasileiro, mas através do post do podcast ele tá ficando por dentro. Fala que valeu e deve dar um trabalho do caralho fazer isso, e realmente dá. O Felipe, do Tiradentes, da Sétima 419, fala que tá muito bom novamente e também diz que já poderia ter comentado sobre a Copa, pois está chegando ao fim. Paciência, gente. No próximo vai ter. No episódio seguinte, que aliás eu já lembro para vocês, eu vou mudar o dia da gravação do podcast, porque gravar nem é o problema. O problema é editar tudo isso. E se eu editar no meio de semana é contraproducente tanto para edição quanto para o meu trabalho remunerado. Então eu vou começar a gravar no sábado para ter o domingo para editar. Espero que eu consiga publicar edições novas antes da rodada da Liga. O Yoda MWG, do MWG da Sexta 704, parabeniza, diz que o podcast tem qualidade. Ele acha minha voz engraçada e isso torna mais dinâmico. Eu espero ser mais dinâmico ainda daqui pra frente. E pela comunidade da Liga Judônica no Orkut, o Vinícius, do Gambaza, que está na Sétima 351, parabeniza a gente pelo último podcast, ficou muito bom. Ele queria fazer alguns comentários. Ele disse que o time dele não é lá essas coisas, para ter sido uma zebra, apesar de eu ter ganho. O Malandros não jogou com o time titular, né? Ele tá falando do jogo da primeira fase, além de eu ter dado uma certa sorte. Valeu, São Randão! Outra coisa que a gente achou legal ter falado foi dos sites e programas complementares ao Hat-Trick. A gente falou que deve fazer um programa especial sobre isso. A gente vai começar a ter programas com uma pauta específica sobre algum assunto específico. A gente vai aguardar isso para a intertemporada. Seleção Sub-20, com a derrota para o Chile, as chances de classificação, as chances matemáticas se reduziram a quase zero, e na prática a gente realmente está eliminado desta primeira fase. Então o Célio Silva já começou o trabalho de renovação para a próxima Copa, convocando jogadores mais novos para ganhar XP. A gente perdeu para o Bahrein por 4-0, Noruega 2, Albânia 1, Camboja 1, Chipre 0. Como começou já a renovação, não vou mais me prender a classificação desse grupo das eliminatórias. E o Célio postou o tópico chamado Renovação da Sub-20 para dar um retorno dessa situação. Ele diz o seguinte: pessoal, fomos eliminados e agora é partir para a próxima. Eu realizei a renovação da Sub-20 e alguns usuários perceberam que nem todos os jogadores convocados terão oportunidade de terminar toda a próxima eliminatória. Meu pensamento é renovar com jogadores que joguem a maioria dos jogos das eliminatórias devido aos seus níveis de primária, secundária e especialidade, e juntar esses jogadores alguns que terminem as eliminatórias e mais um ou dois por posição que joguem toda a Copa. Então vamos aí ao debate. Todos que tiverem jogadores que possam jogar na Sub-20, envie o seu jogador por HTML. Alguém pediu para ele postar os requisitos, ele postou os requisitos lá no tópico. O tópico se chama Renovação da Sub-20. Eu não vou listar todos os requisitos, que a lista é meio grande. A seleção principal continua com a sequência de amistosos. Perdeu por 3-1 para a Estônia. Eu acho que essa é a primeira derrota na temporada. O próximo amistoso vai ser contra o Uruguai. O técnico que foi sorteado, o Dunga da rodada, é o Glickman, do Bambala, da Sexta 23. E a partida seria no Serra Dourada, o estádio do Piracanjuba, da oitava 486, do Raul Mezenga. Mas o Baião, sem querer querendo, marcou a partida para um estádio gringo aleatório. O Alligator, do Tatuzão da Terceira 9, foi averiguar e viu que o ID do estádio gringo é igual ao ID de usuário do Glickman. Ei, Laia! Acontece nas melhores famílias. E vamos aqui ao jornal Primeiro Andar, os comunicados aí dos times que resolvem abrir esse canal com o público, com a sua torcida, e a gente dar o maior apoio aí. O Everton, do Guns Guitar Club, da oitava 1589, atendendo aos pedidos da torcida, que publicou o seu desejo de maior interação com o treinador por meio de um protesto na rádio plantão do Randão. O presidente do Guns declarou à torcida: apesar de ainda existirem chances matemáticas de título, já estamos preparando o clube para a terceira temporada consecutiva na oitava divisão. Ocorre que os oponentes são realmente fortes, e mesmo com um time mais do que preparado para ser campeão, ainda ocorrem deslizes inexplicáveis em jogos que deveriam ser vencidos facilmente. Também sofremos com baixas exageradas devido às lesões que ocorreram em momentos importantes, mas as contratações serão feitas e peço para que a torcida dos guitarristas fanáticos por futebol continue nos apoiando, porque na próxima temporada com certeza entraremos para levantar o caneco e nós vamos aí soltar esses fogos que vocês talvez tenham ouvido aí pelo microfone. Eu não sei quem está soltando o rojão, afinal hoje não é dia de jogo, só amanhã. Ainda sobre o Super Shoot Kids, o time juvenil, o presidente disse: estamos surpreendidos com o potencial dos garotos, os treinos estão dando resultados e já começam a aparecer futuros craques. Dentre eles, nós destacamos o Juliano Floresta, que é o artilheiro do SS Kid, e nós vamos premiar o jogador com o prêmio Hendrix Craque do Futuro devido ao excelente desempenho apresentado. Provavelmente ele permanecerá no time juvenil ainda por mais uma temporada. Em seguida, devem ser integrado ao plantel profissional para ajudar na conquista da oitava divisão. De modo geral, iremos continuar com o treinamento estabelecido, já que os resultados são visíveis e admiráveis. Atualmente, o SS Kid luta pelo primeiro título juvenil e esperamos também contar com a massa dos guitarristas no apoio aos nossos jovens talentos. Essa é a declaração do presidente do Guns, que deve ser parente do Juvenal Juvencio. Lero, lero. O Yoda, do MWG Sport Clube, da Sexta 704, mandou o seguinte comunicado: após a torcida reclamar e pichar os muros do MWG Arena com os dizeres "cadê o planejamento?", a diretoria resolveu divulgar o seu planejamento para este fim de temporada e início da próxima, e em letras garrafais diz: não haverá desmanche. A torcida pode ficar tranquila quanto aos jogadores que atualmente fazem parte do elenco. A tendência é que seja contratado um meia experiente e com grande nível de armação, sendo que todos os titulares serão mantidos. Já jogadores como Pedro Henrique Calvo e Roberto Coria estão sendo sondados por várias equipes e serão vendidos. São duas jovens revelações vindas dos juniores. Em entrevista, o Pedro declarou: é um prazer ver toda essa disputa pelo meu passe. Vai ser uma grande experiência fazer parte de um outro clube que possivelmente aí será internacional. Já Roberto não quis falar muito, mas declarou que quer ir para o exterior e ganhar experiência internacional. Provavelmente Yannick Matis respirará novos ares a partir da intertemporada com a contratação de laterais com mais defesa. O jogador acabou amargando a reserva, coisa que nunca lhe agradou, e o jogador já fala com palavras de despedida. Tenho muito a agradecer ao MWG, o meu futebol realmente apareceu aqui. Eu pude aperfeiçoar muito minha habilidade de ala e agora me sinto preparado para alçar novos voos, visto que já não serei mais titular do MWG. Eu tenho as habilidades, mas não é o que o time procura atualmente aí. Né, e a diretoria também declara que o foco é subir para a quinta divisão. O time vem bem na liga, temos 2 pontos de vantagem para o segundo colocado. Um confronto direto no último jogo vai decidir tudo. Se precisar, vamos contratar nessas últimas semanas para levar essa liga e passar na repescagem. Como declaração final desse assunto, o técnico disparou: temos time para nos segurar em uma quinta, vamos em busca do nosso objetivo. Eu tenho certeza que temos um bom elenco e os jogadores estão focados no objetivo aí. Né, sobre o MWG Juniores, né, a diretoria declara que atualmente tem bons atacantes e treinam ataques laterais e finalização. Provavelmente ainda essa temporada colherão frutos. A escolinha vem se pagando, ultimamente jogadores de grande potencial foram vendidos e eles ganharam cerca de 1 milhão e 800 mil. A escolinha será mantida com certeza. Os meninos podem treinar com afinco e tranquilidade. E se desenvolverem, virão para o time principal e poderão ser vendidos ou mesmo ganhar um espaço no time. Por hoje é só. A diretora espera que isso esclareça as dúvidas da torcida. E essas são as palavras da diretoria. Pedimos que não pichem os muros novamente. Na próxima tomaremos medidas mais enérgicas com esses vândalos. Torcedor tem que torcer e cobrar, mas destruir a propriedade do clube é inaceitável. O Vinícius Intrieri mandou o comunicado à imprensa do Goiabinhas da oitava 953. Cautela, não ganhamos nada. Foram as primeiras palavras o técnico Cees Van Acker após a vitória de 3-1 do Goiabinha sobre o Kill Life, que garantiu ao time paulista a liderança e a vantagem de 6 pontos e 25 gols de saldo na disputa pelo título da oitava 953, faltando 2 rodadas para o final. Ainda precisamos de um ponto para garantir matematicamente o acesso e comemorar agora seria falta de respeito com os nossos adversários. Não é o que deixam transparecer as declarações da maioria dos demais jogadores do time, empolgados com a série de 12 vitórias seguidas na liga e a primeira posição desde a primeira rodada. Foi maravilhoso poder presentear essa massa de torcedores que lotou o estádio, mesmo após a ampliação, com o título e o acesso para a 7ª divisão. Agora é torcer para não pegar um grupo muito difícil, declarou o Denis Alsaev, autor de 2 gols na última partida. O Kill Life valorizou muito nossa vitória e desejo a melhor sorte a eles na temporada que vem em busca do acesso. E nem os jogadores que deixaram o time foram esquecidos, não senhor. Gostaria de dedicar essa vitória ao Antônio Kubia, que se tornou um goleiro fenomenal durante sua jornada no Goiabinhas e não tem como não ir para o futebol europeu. Isso ajudou também a trazer reforços que ajudaram o nosso time a evoluir dentro de campo. Pelo menos ele está de volta à nossa terrinha e desejo muita sorte a ele lá em Portugal. E parte desta conquista, obviamente, também é dele, disse o goleiro Amando Walter, que após se recuperar de uma séria contusão, ficou no banco na partida de hoje. Mas engana-se quem imagina que os objetivos da temporada estão cumpridos. Agora é buscar artilharia, lembra o temperamental defensor Romero Zito. Estou apenas a 2 gols atrás do Pavãozinho, apesar de ser defensor, o que mostra que cada um tem que se doar 110% em busca dos 3 pontos e não ficar só lá na banheira buscando se consagrar. Sinal de que, apesar das vitórias, o espírito de equipe não anda em alta nos goiabinhas. E quanto ao futuro? Já existem boatos nos corredores do Cuebão sobre uma lista de dispensas. Tudo tem seu tempo, é hora de focar no final da temporada e aguardar sobre a definição da nossa promoção e de qual grupo faremos parte. O fato é que montamos um time vencedor, mas a compra de jogadores e a ampliação do estádio tem seu preço. E tudo depende do apoio da torcida, comparecendo, se associando ao time e apoiando a todo momento. Eu agradeço demais a cada um dos jogadores e técnicos que participaram desse grupo maravilhoso e nos trouxeram a primeira conquista da nova administração em apenas uma temporada e meia da nossa gestão. Assim encerrou o proprietário do time, o mega milionário do entretenimento, Vinícius Intrieri, mostrando que o discurso de cautela não foi tão bem ensaiado e que, sim, o Goiabinhas já se considera campeão da divisão 8ª, grupo 953. Olha, os mimimis bons estão ficando raros, viu? Vocês têm que se esforçar um pouquinho mais, hein? O Riquet Chachá do Rick Team, da terceira sete, mandou esse aqui. Sábado de noite eu tinha bidado um atacante visando o jogo de quarta. Porém, o dito cujo se lesionou domingo antes de acabar o leilão e agora vai ficar encostado no meu time. Ele tem 32 anos e pegou 4 semanas. Mimimi! Se fosse o caso, aquele velho caso de você ver no leilão durante a partida de domingo, e o cara tivesse feito a motreta do jogador já tá machucado e ele colocar a venda programando isso, teria sido pior, hein? Enfim, o Andrei Souza, do Atlético Canoense, da sexta 428, também sofreu com contusões, mas foi muito pior o caso dele. Ele escreve: inacreditável, 4 lesões em um único jogo. Pareceu até que o cara entrou só pra quebrar meu time. E ainda as lesões foram diminuindo conforme ele foi se cansando. Foi assim, a primeira foi 4 semanas, a segunda 2, a terceira 1 e a quarta ficou num band-aid. Lembrando, eu dei uma olhada na partida, o adversário também teve lesionado. Então eu fico pensando se o adversário, por causa de um lesionado, quis se vingar de forma tão ampliada. Ele continua: eu tava com reservas em campo, mas mesmo assim me lesionou um trainee. E o meu futuro técnico, que tá quase subindo pra experiência boa, e um coach trainee, ou seja, só um dos meus lesionados era um reserva inútil. Mimimimimimimimimimi. Quanto aos HT meios de Virtuoso, também rariou um pouco, hein? Vocês também têm que se esforçar. Mas vamos a eles. O Zeca Pereira, do Zequinha da Quinta 18, falou assim: recebi um dia desses esse aqui, ó. Nunca identificamos o usuário que escreve essas pérolas, mas a mensagem veio assim: vender jogadores, se você estiver interessado em comprar, sem mais obrigado, vedação bem, tchau. Assim, exatamente do jeito que estava escrito. O Zeca comenta: acho que ele queria vender algum jogador. O Everton do Guns Guitar Club comenta que isso é digno de um Google Translator. É bem capaz. Teve aqui uma troca mais longa de mensagens sobre HTMs de Virtuosos. Quem começou foi o Sinistro, do Tancredo Neves, da sexta 670. Só para posicionar vocês, olha o que o Sinistro me apronta. Ele usa pro time a imagem do Bolt, aquela imagem que aparece nos Bolts como avatar. E tem um comunicado de imprensa falando que este time não tem um técnico humano, ou seja, ele quer fazer com que o time se passe por Bolt. A gente já imagina por quê, né? Claro que alguém acabou estranhando e mandou a seguinte mensagem pra ele, né? Ué, você é Bolt com 2 ossos? Como você deixou mensagem no fórum? Foi assim que o Sinistro recebeu. O Cassio Law, do Phoenix Phantoms, da quarta 8, fala: diz aí, tu esperou até hoje por esse HT-mail, né? E o Sinistro responde: não esperava não, espero até hoje de eu enfrentar um time forte na Copa do Brasil, ele só olhar o logo do time, ver aquele robozinho e largar uma escalação padrão pra eu poder ganhar. O Sinistro, esse plano é muito bom, mas, por exemplo, se for na Copa, se o cara clicar e ver clicar no jogo, a primeira coisa que ele vê são imagens dos... São os avatares dos dois, não os avatares do... não o logo do time. Ele vê os avatares dos técnicos. Daí ele vai ver que tu não é Bolt, né, meu filho? Enfim. E o R. Pimenta, do Pimenta Esporte Clube, da sexta 634, comentou: ah, responde aí pra ele assim: me roubou você, Jane. O Sinistro respondeu que: ah, eu já respondi que eu sou controlado pelos Game Masters. E o Basquetro falou, Basquetro do Operário Ferroviário da Sexta 805 falou: ah, teu logo é bonito, apenas seu uniforme ser feio. Concordo, é o uniforme do Corinthians. Vamos ao Campeonato Brasileiro. Como sempre, a pauta do Bruno Sauro. Tivemos aí a 12ª rodada, né? A disputa vai se definindo ligeiramente a favor do goleiros. Não dá para bater o martelo e dizer: ah, ele vai ser campeão, mas tudo tá encaminhando para isso. Vamos aos jogos. Blitz 7 e o 0. Após uma semana duríssima, né? Goleada no campeonato impedida pelo goleiros, e goleada e eliminação na Copa, nada como um jogo relaxante para acalmar um pouco os ânimos da torcida do Blitz. O Blitz levou a melhor, como era esperado, e aplicou uma sonora goleada sobre o Ziu, sem dificuldades e sem lesões. E ele ainda conseguiu diminuir a vantagem de 4 para apenas 2 pontos, quer dizer, diminuiu a desvantagem em relação ao time dos goleiros, fato que seria muito comemorado não fossem os próximos dois jogos do goleiros serem contra a Semi Bolts. Ao Blitz então só resta cumprir tabela nas últimas duas rodadas. É, o Brunossauro é um pouco mais incisivo do que eu ao dizer que o campeonato está definido, né? Mas vamos ver. Na Copa, o Blitz foi eliminado fora de casa por um sonoro 5-0 frente ao bom time do Sou Esquerdo FC, num claro jogo onde o abalado espírito de equipe do Blitz fez a diferença. Mesmo assim, méritos totais para o Sou Esquerdo da terceira 9, que tem agora a missão quase impossível de vencer a melhor equipe do Brasil, o poderoso goleiros. O bicho vai pegar, meu filho. Fla Bahia 0, Gretchen 9, resultado mais do que esperado. Com a goleada, o Gretchen chega aos 26 pontos e o Fla Bahia chega à incrível marca de 100 gols sofridos, é claro. Na Copa, o Gretchen tomou um susto no começo do jogo contra o Noroeste de Bauru, primeiro colocado da quarta 27, mas logo conseguiu a recuperação dentro de campo e venceu por 4-1, seguindo firme na disputa da competição. Aquário 7, Atlético Blue 0. O time sensação do segundo turno do Brasileirão, o Aquário Zorda, não teve nenhuma dificuldade para vencer o Atlético Blues dentro de seu alçapão e meteu logo 7 gols. Com o resultado, o Aquários continua no quarto lugar da competição e o Blues segue fora da zona de degola direta, em sexto, indo disputar a repescagem da competição. Os dois times já estavam fora da Copa. Aí temos então o resultado mais surpreendente da rodada: goleiros 1, areia 1. Não tão surpreendente assim se a gente for pensar que o goleiro está disputando a Copa do Brasil. Deve ter feito alguma escolha aí, não diria de pique, mas de jogo normal para manter o espírito de equipe. Realmente foi o jogo mais empolgante da rodada. Dentro de campo, um jogo bastante disputado, com notas muito semelhantes. Inclusive, o primeiro tempo foi bastante duro, sem que nenhuma das equipes conseguisse levar a vantagem no meio campo, e terminou com vitória momentânea do goleiros, time que teve de brinde um jogador lesionado com band-aid, mas nada grave. No segundo tempo, mesmo com a vantagem no meio-campo, o Goleiros não conseguiu segurar a vitória e cedeu o empate ao Areia. No finalzinho do jogo, a má notícia para o time do Zaldo. O goleiro Weyler Polato sai mancando de campo e ganha uma lesão de 2 semanas. Na Copa, o goleiro segue firme na disputa, tendo vencido o Moruntri Fenômeno da quarta 22 por 3-0 e pega agora o só esquerdo. Como o Gustavo tem seus próximos 2 jogos do Brasileiro contra a Semibolts, ele vem muito forte para a disputa da Copa e consolida mais do que nunca a sua posição de um dos favoritos para levar o caneco. O Goleiros então tem 29 pontos, o Blitz tem 27, Gret 26, Aquarius 24, Areia 19, Bulls 10, Viu 6, Fla Bahia 0. Se a gente visse a tabela do jeito que tá, a gente até pensaria que o campeonato está equilibrado, mas como a gente já disse, a sequência que o Goleiros vai ter vai ser muito mais fácil. A próxima rodada, a penúltima, vai ser Areia e Fla Bahia, Bulls e Blitz, Blitz, Gretchen e Aquarius, Goleiros e Ziu. Na última rodada, vai ser Aquarius, Areia, Fla Bahia e Goleiros, Ziu e Bulls, Blitz e Gretchen. Ou seja, o Goleiros vai pegar o Ziu e depois o Fla Bahia. Tá muito fácil. E Blitz e Gretchen vão se enfrentar na última rodada. Então, mesmo que o Goleiros tenha aí algum deslize, embora a possibilidade seja mínima, né? O Blitz e o Gretchen podem acabar morrendo na praia juntos e abraçadinhos. A gente vai falar rapidinho aqui da Copa do Brasil. Vou praticamente só passar os resultados, né? Não tenho muito o que comentar, eu não analisei as partidas, espero fazer isso na próxima rodada. Então vamos lá, Moruntri Fenômeno da quarta 22-0, Goleiros 3, né? Já tínhamos falado disso. Noroeste da quarta 27-1, Gretchen do Brasileiro 4, uma virada espetacular do Gretchen. O só esquerdo da terceira 9 marcou 5-0 em cima do Blitz do Brasileiro, uma grande zebra, quer dizer, não tão zebra assim, só esquerdo tá com um time muito bem montado. O Rick Team da terceira 7 recebeu uma Chadianos da segunda 3 e tomou uma virada. O jogo foi bem disputado, mas acabou 3-2 para o Machadianos. Cachaceiro da terceira 4-3, Rubro de Ouro da segunda 2-0, Império do Gol da terceira 5-2, Street Fighter da segunda 4-1, outro jogo de virada. Flamengo do Arpoador da segunda 3-1, Rob Schneider da segunda 1-2, outro jogo de virada, hein? E por último, Firula Futebol e Arte da segunda 3 marcou 4-0 sobre o Mirassol da segunda 2. Então a próxima rodada vai ser a seguinte: só esquerdo UFC contra Goleiros, Cachaceiros contra o Gret, Império do Sol e Machadianos, e Firula Futebol e Arte, Rob Schneider. Estamos aí chegando nas etapas derradeiras da Copa do Brasil. Esse é o mal de eu não ter gente aqui gravando comigo, né? Na hora de analisar as partidas, principalmente da Liga Judônica, eu fico sem ter muito o que falar, por mais que eu observe as partidas. Enfim, tivemos as quartas de final e vamos aí falar rapidamente dos jogos que tivemos. Salústico 0, Mitocôndria 5. Realmente o Mitocôndria só tá ligando pra Liga Judônica, exatamente o que ele disse no programa passado. Ele tá como ele não tá muito bem na liga dele, ele joga bem a Judônica. Mais uma vez, um meio campo brilhante fez toda a diferença, mesmo com o ataque do Salústico sendo mais forte, mas não a ponto de superar a defesa do Mitocôndrias. O Salústicos ainda tentou reforçar o ataque com uma substituição programada, mas perdendo o meio campo do jeito que perdeu, não tinha como. Tivemos também Lazio 3, Barwick 0. Como o Barwick tinha dito no episódio, Ele tinha feito um bom esforço até aqui, estudando bem os adversários, mas ele teria que usar o time reserva nesta partida por causa da sua liga. E não teve como segurar Lazio, que dominou o meio de campo por muito mesmo. Gamblers 1, SPD 3, esse foi o jogo mais equilibrado da rodada. O Gamblers teve um domínio considerável no meio campo e na posse de bola, mas o SPD estava com a defesa bem mais reforçada e o ataque do Gamblers não estava aquela coisa toda, que acabou definindo o resultado em favor do SPD. E para fechar, Zosso 6, Nerima 0. Paciência, paciência, paciência. Eu não quis comprometer o meu treino de defesa desta vez, coisa que eu pude fazer nas duas partidas anteriores, porque eu estava com o treino machucado mesmo. O ataque pelas laterais do Zosso estava mais forte do que eu pensava. Eu esperava conseguir de novo alguma coisa com contra-ataque, mas a diferença de meio campo foi grande demais, o que até me deixa pensando se eu tive queda de forma, porque eu escalei o mesmo meio campo da partida passada e o rendimento não chegou a ser tão bom. Então vamos aí, temos já as semifinais, Mitocôndrias e Lazio, SPD e Zosso. Olha, sem querer favorecer os amigos assim, mas eu acho que entre esses quatro, Mitocôndrias é o grande favorito, a julgar pelo que ele vem jogando. Claro que a Lazio é sempre um time que dá trabalho, né? E sem querer desrespeitar o SPD e o Zosso, são ótimas equipes. Eu acho que Mitocôndrias e Lazio é realmente a final antecipada deste torneio. Muito bem, gente, a gente vai encerrar agora, né? Esse foi um episódio bem corrido mesmo, porque a gente não teve tanto tempo assim para, por exemplo, se aprofundar nas partidas que aconteceram. Agradeço mais uma vez ao Bruno Sauro pela pauta do Campeonato Brasileiro. Vocês notam que eu tô realmente cansado, né? Eu vou fazer a edição mais simples possível para vocês poderem ouvir esse episódio assim, no mais tardar, até quarta ou meio-dia, vocês já devem estar escutando ele. Então, chegou a hora de nos despedirmos. Mais uma vez eu digo que o dia de gravação do podcast deve mudar para sábado. Consequentemente, no próximo episódio a gente vai ter menos o que falar, mas eu espero que essa mudança resulte em uma edição melhor, né? Já que é mais fácil para mim editar no domingo. Geralmente eu tô com a vida um pouco mais tranquila. Então, este gordo, feio, barbudo e com muitas dívidas no banco, mas muito feliz, manda pra vocês um abraço do tamanho do Brasil e eu digo até o próximo episódio do Plantão do Randão.